Cisjorda com ele, American 23. Bom dia, tchau. Bom dia, American 23, passing 2000 for flightable 360. Roger, up to 360, Momo departure, American 23. Passando 3.000 pés. 2 de color 8 bajo control, ¿ok? Solo uma boa, 35521, decolado na saída, na sua escuta agora. 220 decimal 8. Obrigado, tenha um bom serviço. Passa 1.810, mantém a protocolar na circulação. Aí da Dayal, subindo 360, voo no 165. 630, tá cruzando 1800 metros. Zero, Marcelo, perfil, voo 630. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Santos, 304. Da água, sessão 360, tá 3304. Autorista presente, água, senhor? Já passou 2000 metros. Daqui a pouco 3. Trove Salvador, bom dia, 35 Dael. Espanha 370, vai manter a pressão na foca no 648. Salvador, está funcionando até 140, você pulou. chegou no 621, passa 1400. Bird Alpha Delta Delta. Tomador Papá Papá Alpha Delta Delta. Cruzou o campo, agora 1.000 pés, corredor forte, o Alfa Tango Tango.